Canal de Bruno Giglio é derrubado. A guerra contra vozes independentes. Ninguém recebe um aviso quando o chão some. Não tem sirene. Não tem carta registrada. Não tem justiça anunciada. É só um dia qualquer. Você acorda, checa o celular, abre o YouTube, e o canal que você construiu por mais de 10 anos, com milhares de horas de conteúdo, centenas de vídeos, uma comunidade inteira de pessoas que se identificam com o que você fala, simplesmente não existe mais. Foi apagado. Sem motivo claro. Sem direito à defesa. Sem chance de recurso imediato. É isso que aconteceu com Bruno Giglio, um dos nomes mais respeitados dentro do espaço de conteúdo voltado para desenvolvimento pessoal, escolha consciente de parceira, crítica ao feminismo radical e valorização da masculinidade saudável, viu sua plataforma ser removida do ar. E não foi por um erro. Não foi por discurso de ódio. Não foi por violência. Foi por ousar pensar diferente. Foi por não se dobrar à narrativa dominante. Foi por manter uma voz que incomoda quem tem interesse em desestruturar a família, em criminalizar o homem comum, em transformar o Estado no substituto do pai. O pronunciamento dele foi calmo, mas carregado de dor. Meu canal foi derrubado. Estou oficialmente de férias do YouTube. Palavras simples, mas que carregam o peso de uma década de trabalho. Ele agradeceu a plataforma, chamou o YouTube de mãe e pai, reconheceu o aprendizado, a conexão com o público, o impacto que teve na vida de homens que saíram da depressão, começaram a treinar, fugiram de relacionamentos tóxicos. Mas por trás dessa serenidade, há uma pergunta que não cala. Por quê? Por que um canal que nunca promoveu ódio, que sempre debateu com respeito, que ajudou milhares de pessoas, foi removido? O YouTube diz que foi por violação das diretrizes da comunidade. Mas onde estão as provas? Onde estão as notificações anteriores? Onde está o processo transparente? A verdade é que não há. Há apenas um sistema opaco, controlado por interesses que vão muito além de uma empresa de tecnologia. Há um jogo sendo jogado nos bastidores, onde o que está em jogo não é apenas um canal, mas a liberdade de expressão de toda uma geração de homens que se sentem representados por vozes como a do Bruno. E não é só ele. Júnior Masters, em um vídeo emocionado, lembrou como tudo começou. Gravações em bares, sem equipamento, sem dinheiro, só com vontade de conversar, trocar ideia, construir algo real. Ele contou como Bruno emprestou câmera, microfone, como ajudou sem pedir nada em troca. Como as lives do quarteto eram oásis de liberdade, onde não tinha treta, não tinha pressão, não tinha cancelamento. Era só conteúdo. Era só verdade. Mas esse tempo acabou. As visualizações caíram. Os algoritmos esconderam os vídeos. As demonetizações aumentaram. E agora, os canais estão sendo apagados. Júnior foi claro, a conta finalmente chegou. E ele sabe do que fala. Já passou por desmonetização, já perdeu renda, já teve que recuar de temas por medo de represálias. Hoje, ele diz que entrou no modo ghost. E não é só ele. Miguel do Saitama, outros criadores, todos sentindo o mesmo vento gelado. Um vento que não vem do acaso. Vem de um sistema que está sendo moldado para silenciar quem não se alinha. O pior não é o bloqueio. O pior é o clima que ele cria. O medo. A autocensura. O silêncio. Porque quando um canal é derrubado sem explicação, todos os outros pensam, será que o próximo sou eu? E aí, o discurso muda. O conteúdo se suaviza. Os temas polêmicos são evitados. E o que era debate vira entretenimento. E o que era opinião vira fofoca. Porque fofoca não ameaça. Fofoca não muda estrutura. Fofoca não desafia o poder. E é exatamente isso que o sistema quer. Vozes que distraiam, mas não despertem. Que divirtam, mas não questionem. Que cresçam em seguidores, mas não em influência real. Porque influência muda voto. Muda família. Muda país. E quem manda não quer isso. E é aqui que entra a suspeita que ninguém consegue ignorar. Será que o governo tem a ver com isso? Será que, por trás de tudo, há uma máquina ideológica em ação, promovendo indiretamente o fim de vozes que contestam a agenda de Estado como provedor de tudo? Porque, vamos combinar, o que o Bruno falava incomoda. Incomoda quem quer mais mulheres solteiras, mais filhos fora do casamento, mais dependentes do Bolsa Família. Incomoda quem quer que o homem seja visto como vilão. Incomoda quem quer que o Estado substitua o pai. E se o YouTube, direta ou indiretamente, age como braço dessa máquina, então o fim do canal do Bruno não é um acidente. É um recado. É um exemplo. É o começo de uma limpeza ideológica. E o mais triste é que muitos não percebem. Acham que é só um problema de plataforma. Que é só uma questão de seguir as regras. Mas as regras mudam para quem não tem poder. E quem tem poder define as regras. E o poder, hoje, está com quem controla a narrativa. Com quem decide o que é certo, o que é errado, quem é bom, quem é mau. E se você não está dentro dessa caixa, você é removido. E não importa se ajudou milhares. Não importa se foi coerente. Não importa se falou com verdade. Se não serve ao sistema, você some. Mas ainda há esperança. Bruno vai voltar. Vai para o Instagram. Vai para outras plataformas. Vai para a justiça. E ele não está sozinho. Tem gente que ainda acredita. Tem gente que ainda tem coragem. Tem gente que ainda quer a verdade. E é por isso que eu digo, siga ele. Apoie ele. Compartilhe. Porque enquanto tiver um homem falando a verdade, ainda tem luta. E se não defendermos quem ousa falar agora, amanhã não vai ter ninguém para falar por nós. E você, já teve um dia em que simplesmente não deu para arrumar nada? Já se sentiu julgado por uma bagunça que era só um reflexo do cansaço? Já quis mostrar seu lado real, mas teve medo da reação? Porque talvez, no fundo, a gente precise de menos perfeição e mais coragem. De menos máscara e mais verdade. Entre agora no grupo do Telegram e fique por dentro do melhor conteúdo da internet. Por lá, você pode trocar ideia com outras pessoas sobre vários assuntos. O link do grupo está na descrição.